não transa bem. É o top de 4, já vai. Já vai. Ouça o Pumba se aproximar, Pumba trupas atacar, punho do dragão o céu cruzar. Uma couraça de metal a ocultar beleza sem igual, e a fantasia é final. Gosto de jogos, gosto de diversão, no baixo frente só eu vou. Gosto de jogos, vou enquanto eu jogar, novo episódio escutar. Estamos reunidos aqui novamente para o nosso programa musical, edição de combate, Disco Ninja, Mamielos do Metal! Mamielos! Porque todo metaleiro é mameluto. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Bebe, sociopata digital, negão gostoso. Oi, que depara. O Ilapso roubou a minha deixa. Eu ia fazer exatamente isso que ele fez. E o Arara? Ouviram do Ipiranga, margem clara. E é isso aí. Nessa semana nós vamos girar mais uma vez o globo de luz do combate. Vamos afinar as nossas guitarras, fazer a bateria moer, deixar o baixo avassalador e fazer o lourinho cabeludo cantar. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Chora, e-mails. Chora guitarra! Às vezes eu tô comendo. É um folhado de tronco atupereiro. Boa, moleque! Chama pra gravar esse podcast, não, né? É foda, né, cara? É que bom, né, cara? Que bom, cara. Porra, é bom pra caralho isso, né, cara? Fica de. Fico muito feliz. É muito feliz, né, cara? Então, já que você. Ninguém te chama pra porra nenhuma, começa a ler essa merda aí. Então, e-mail aqui do Sputnik, nosso amigo lá, nosso correspondente lá da Rússia, né? Isso. Sabe que tá dando uma merda lá na Rússia, né? Teve eleição lá hoje. É mesmo? A partir do Medvedev e do Putin fraudaram a porra toda lá. Somaram. Eu ouvi dizer que esse maluco aí, não sei qual dos dois, acho que era o Vladimir lá. Medvedev. O Vladimiro. Ele. Ouvi dizer que ele pagou umas mulheres que iam, tipo, chupar o peru de todo mundo que votasse nele. É uma parada assim. É mesmo? A parada é a seguinte: no Nine Gag, nego. Pô, Nine Gag é o furo de reportagem no mundo, né? E aí o cara mostrou lá uma foto lá que ele tirou, que mostrou os painéis lá dos percentuais dos partidos lá na eleição parlamentar e deu 140% o somatório. Porque. Mas isso acontece, isso acontece. Na Rússia, né, cara? A estatística é feita de União Soviética. Na União Soviética, você não soma 100%. 100% nem a caralho. Ah, vai, lê essa, pode ler. Mas enfim, nosso correspondente da Rússia, de 18 anos, é estudante, não disse de quê, imagino que seja de no colégio ainda. Colégio. Reprovou a sétima série 2 vezes, tá lá, e mora no Rio. Só queria dizer que eu gosto da leitura de e-mails. Aí, esse é o melhor e-mail, cara. Esse é o melhor e-mail. É, finalmente, que lápis, finalmente estão valorizando o nosso trabalho. Tô valorizando, né, cara, a melhor parte desse programa de merda aqui. Por isso que foi o primeiro e-mail que eu botei logo. Você sabia que é a única parte que eu vejo, cara? Eu também, tô ligado. Só queria dizer que eu gosto da leitura de e-mails. Eu gosto da leitura de e-mails pra saber das opiniões alheias e também pelo prazer sádico de ver o lápis trolando sarcasticamente a galera. Isso é tão comum quanto respirar, sim, óbvio que é. Ou seja, ele trola pelo menos 3 vezes a mesma pessoa por e-mail, todo e-mail. Mentira, olha só, cara. Só pra você falar que você é um merda e tá mentindo, a gente claramente não te trollou nenhuma vez nesse isso, e-mail. Seu merda. Claramente, seu lixo. Seu imbecil. Ih, 3 vezes, fodeu. Ah, aqui, tá, ele tá correto, tá certo. Toma aqui R$50 e volta lá pro seu lugar, tá certo? Que agora tem o chinês flamejante 69. Muito criativo ele. Olha ele comentando ainda sobre aquele episódio de mês passado, 69 de putaria. Tá bom, muito famoso episódio. Até mesmo em Zelda tem umas paradas meio eróticas, obviamente, e muitas mais suavizadas do que em outros jogos, mas eu vou citar aqui todas que eu me lembro. 1. As fadas dos jogos em 3D da série sempre usaram pouca roupa. Normal, razoável. Caraca, aí, pô, claramente pornográfico. Muito. Em Majora's Mask, diversas personagens femininas do game fazem um gemido meio sexy, incluindo as vacas, zoologicamente falando. Olha só. E em Ocarina of Time, quando você ajuda uma das Gerudo no Templo do Tempo, ó, o nome é Templo do Tempo, ela fala pro Link uma coisa do tipo, ah, se você fosse mais velho, moleque. Ou seja, queria dar pro elfozinho. Ah, não pode falar que é elfo, senão o nego não gosta. E tem um gemidinho escroto que aquela fada faz, cara, quando você toma porrada, sei lá. É mesmo? Pega o nome da fada do principal, Navi. É igual Navi. Do Avatar. Ela manda vários gemidinhos escrotos, assim. Olha só, ela é meio sininho, assim, irritante. Né? É muito irritante. E é um gemido claramente sexual. Sexual, não, um gemido. E outra parada que você não citou, no Ocarina of Time tem um traveco, cara. Caralho, é Japão, né, cara? Japão. E ó, aqui a notícia aqui, ó. Estudantes lançam boias de espelho d'água no congresso. Eu não vi essa porra. Eu tava lá em Brasília ontem e não vi. Só tem vagabundo em Brasília, cara. É brincadeira. Os caras estavam fazendo protesto ontem em frente ao Ministério do Planejamento e servidores, tocando música brega, sacou? Cara, eu me incomodo muito com os jovens, cara. Eles só fazem merda, escrota. Não, e em Brasília em particular, cara, esses protestos escrotos, nego, se veste de palhaço e rasga papel, sei lá. Vai tomar no cu. Cara, e em Brasília vai em particular, no cu. Sabe o que tem pra jovem fazer em Brasília? Sexo e maconha. Sim, cara, que é, porra, bom pra caralho. Meu, mas nego, só tem... Quer dizer, não que eu esteja influenciando a maconha, só drogas, sexo. Só sexo, é. Drogas sexo. E faça sexo. Maluco. Camisinha. Só tem maconheiro naquela porra daquilo. Não é preconceito da minha parte, não. Eu já fui lá 6 vezes, tá? Então eu posso falar. Que tem uma porrada de maconheiro e ficam fumando lá na Praça dos Três Poderes de noite, tá bom? A opinião de vocês sobre pornografia... Voltando ao e-mail. A opinião de vocês sobre pornografia e erotismo nos jogos é praticamente oposta à de todos os podcasts de game que eu conheço. Admiro seus culhões. Ou seja, Peraí. Os outros podcasts, nego, fala tipo, ah, não, pô, acho muito ruim. Eu não gosto, pô, eu tô quase fumando mulher ainda. Witcher é muito escroto. Witcher é uma merda, pô. Witcher seria um jogo muito bom se não tivesse feito. Se as mulheres usassem sutiã. Ele admira os nossos culhões, ou seja, ele fica olhando pro nosso saco e achando legal. E é legal ele achar isso, tá bom. Eu não sabia disso, cara. Eu não sabia que a gente era o único podcast, tipo, quer dizer, não vou dizer que é totalmente heterossexual, porque tem um ninja inimigo, mas eu não sabia que a gente era um dos podcasts mais heterossexuais. Dá pra se ver, né, cara? Para de bater cigarro aí, caralho. Lê o e-mail. Deixa eu comer o frango catupiry aqui. Porra, tu deixou eu comer, eu ia pegar mais macarrão. Você ficou, não, tu que tinha agora. Vai, lê essa porra aí. Eu sou um cara muito profissional, entendeu? Entendi. Deixa eu falo comendo. Tá, o Átimo de Recife fala. Vai, fala esse caralho, então. O Átomo de Recife diz aqui. Já começa esse meio falando que o senhor Ilapso falou merda. Não, peraí. Senhor Ilapso não existe. Eu é senhor da eternidade e eu é Ilapso, cara. É verdade. Falou merda. Eu sou de Recife e fiz um jogo. Tá. De Soul Calibur, que não sei nada. Mas não entendi, então por que você tá esperando? Pois é, né? Porque ele quer... Você quer ficar sabendo, né? Ele quer ficar por dentro. E Guilty Gear BlazBlue. Foda-se bagarai. Pô, a gente tem que fazer, né, cara? Tem que fazer. Ele mandou um link de um jogo de luta da série Toho. Toho tem jogo de tudo, até de... Se você ser estivador no Porto de Santos. Então tem um link aí, a gente vai colocar ou não no post. O Black Striker, apesar de não entender porra nenhuma de KOF, futebol ou MMOs, achei os casts irados. A gente tá com moral mesmo. Então só posso falar do único que entendo e muito, mas infelizmente o Ilapso não, que é o de putaria, alright. Olha só, o senhor vai tomar no seu cu. Eu estou muito sentindo que eu tive meu coração partido essa semana. Eu não tô aturando babaquice envolvendo meu nome, tá? Então vai dar minha... Eu tô triste. Não foi traído, cara? Não fui. Tô triste, cara. Tá, então vai dar minha hora de cu e vai se fuder. Ouvindo o cast de futebol, mas já passou. Ouvindo o cast de futebol, fiquei esperando vocês colocarem a música É Uma Partida de Futebol do Skank, não rolou. É, eu separei ela, mas eu não joguei pro pessoal da edição colocar não, porque é muito barulhento. Mas é muito boa. É, espero que o Ninja Inimigo esteja embrulhando o meu Infamous pra presente, pois convidei 15 amigos pra conhecer o Baixo Frente Soco e tenho certeza que ao menos 6 ouviram. Porra, tu tá mal, cara. Ou a gente tá uma merda. Porque convida isso, aqueles e-mails que a gente recebeu do tipo um cara aleatório falando, ouvi o podcast e gostei. É, caralho, que merda, né? É, convidou 15, cara, seis ouviram, sacou? Teus amigos ou gostam de você, ou você quer muito saber desse jogo de merda. Sabe que é uma merda o jogo, né? O Ninja Inimigo deve te mandar. Cobra ele aí. Pode ler o próximo. Não, não quero. Tá bom, então o Dobrotinsky falou o seguinte. Vocês poderiam organizar um torneio do soco de LOLzinho. Essa porra. Caralho. Vocês poderiam organizar um torneio do Baixo Soco de LOLzinho ou de qualquer outro jogo e botar no YouTube. Possui um bom formato para os gamers. O bom formato, né? Ah, cara, isso é bom demais no LOL. Não tem... Quer dizer, eu sou bom demais no LOL. Entendi. Então não tem graça. Cara, tu é bom pra caralho. Em jogo de luta também tem sinistro, né? Nego talvez você esteja chamando os... Nego viu aí no Ludopardo você apanhando lá do Arthur no Mortal Kombat. Eu achei engraçado que ele botou. Ele botou. A luta que ele ganhou. Isso é que eu ganhei o campeonato no final, mas tudo bem. É verdade, né? Você ganhou no final, né? Depois você ganhou do Jokes, né? Do Comandante Cobra, é verdade. Então eu não entendi, mas enfim, fica a dica. Então, ele falou que a gente podia ter chamado até os ouvintes pra jogar um LOLzinho. Só que eu acho que, porra, ia ser ruim, que a gente ia perder vários ouvintes, que eu destruí eles e eles vão ficar desmoralizados. Então tá lançado o desafio: Senhor Eternidade versus todos os ouvintes que jogam LOL. O desafio está lançado. Beleza. 2012, a gente se vê na Globo. Ouvir falar que os games não estão mais incluídos como jogos de azar, e por isso teremos alguma redução nos impostos, o que acho muito interessante para o nosso cenário nacional, já que a pirataria rola solta aqui. Tem duas coisas aí rolando, né? Tem uma coisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, do ministro Aloysio Mercadante, que é essa questão aí de tentar fazer uma diminuição de impostos sobre videogame. O que o nego tá se confundindo é que hoje, 8 de dezembro, quando a gente tá gravando isso, na quinta-feira, foi aprovada a portaria 116 do Ministério da Cultura, da ministra Ana Maria Buarque de Holanda, que é parente do Chico, que é pra incidir sobre a lei 8.313, que é a lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, que é pra fazer captação de recursos de imposto de renda, por exemplo, pra quem desenvolve jogo, nesse caso, poder colocar isso no jogo, né? Então você poder fazer incentivo à cultura pro jogo também, como se faz em filme, etc, um monte de coisa. Só que o que essa portaria faz é deixar bem claro que jogo eletrônico, jogo de videogame, faz parte da super categoria audiovisual, que é algo assim que desde 2004 o nego já faz, mas não é nada explícito. Essa portaria tá explicitando essa porra. Essa coisa que saiu hoje, quinta-feira, 8 de dezembro, não tem porra nenhuma a ver com imposto. E também não tem porra nenhuma a ver com o consumidor final. Essa parte é pra desenvolvedor. A parada de redução de imposto é coisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, é uma outra coisa e vai rolar ainda. E essa coisa do incentivo à cultura, a portaria tá valendo, mas vai valer mesmo é pra 2012, quando vão começar a sair aí editais, essas bucetas todas aí, tá? Eu, como sou informado pra caralho... Nenhuma. É, mas eu sou sinistro. Ninguém entendeu porra nenhuma, eu sou foda. Eu falo bem pra caralho. Vai, tem jeito aí. Fala muito bem. Mas eu não entendi porra nenhuma, mas significa que se eu for resolver virar um desenvolvedor de jogos, vou me dar bem. É isso que significa. Isso, você vai ser... Mas como consumidor, eu continuo fudido. Vai melhorar também. Mas o que acontece? Você, enquanto desenvolvedor, vai poder fazer igual os seus coleguinhas de PUC, safados, que fazem filme e roubam dinheiro do governo pra fazer os filmes de merda dele. Você vai fazer isso com videogame agora. Aí, sabe que é uma parada escrota, cara? Sei. Na PUC, você, tipo, tem uma matéria que chama projeto. Que nome irado, né? E na cinema, e tem design, só que em cinema também tem projeto. Só que no cinema, o projeto obviamente é um projeto de cinema, e você ganha dinheiro pra fazer filme. Olha, tipo, não é tipo muita coisa, mas você ganha uma graninha lá pra tu gastar no teu filme. Entendi. Design, você ganha R$0. Você ganha zero, né? E se você não gasta R$0? No cinema, você faz o quê? Você embolsa? Ah, não sei como é que funciona, mas acho que deve rolar uma mutreta, assim. Entendi. Ah, cara, brincadeira. Acho que não, acho que tem que declarar toda a merda que tu ganha. Ah, claro, pelo menos isso. Não, porque cinema no Brasil é uma falta de vergonha do caralho, né? O nego pega dinheiro do governo, por exemplo, aquele fudido lá da Globo. Pegou dinheiro do governo pra fazer o filme do Chateau e até hoje não fez. Ele tostou a porra do dinheiro em cocaína, filho da puta. E tá aí a porra do filme do Chateau, ninguém viu até hoje essa merda, porque o cara cheirou o dinheiro todo. E não vai acontecer porra nenhuma. O problema é se acontecer essa porra com o jogo também. Então, fiquem de olho, tá? E outra coisa, essa porra dessa portaria de filho da puta não especificou que tem que ser produção nacional. Então pode vir uma empresa de fora, fazer a porra do jogo aqui com dinheiro nosso e lançar aqui, só prensar lá aí na Zona Franca de Manaus, falar que o jogo é nacional e não vai ser porra nenhuma. Então, ó, presta atenção nessa merda dessa lei de viado aí, que tá tudo cheio de buraco esse caralho. É isso aí. E por fim, eu gostaria de perguntar a opinião de nós a respeito de Minecraft, e digo que é falta de mulher no podcast tem sido um ponto negativo. Convidem a Beres pra mais um podcast. Cara, olha só. Você tá com fogo no rabo, porque semana retrasada aí, sei lá, mês passado, o de MMO tinha 3 mulheres na porra do podcast. Três mulheres na porra do podcast. Porra. Aí depois o 68 não teve mulher, o 69 também teve, a Paraguaia foi escondida, o 70 e 71 não teve, e hoje vai ter mulher de novo, se sair o episódio. Que a eu acho que ele tem que dizer que ele tá com saudade da Beres, cara. Ah, deve estar. Você vai ouvir ela daqui a pouco aí. E Minecraft eu não tenho opinião, porque eu nunca joguei, mas deve ser maneiro pra caralho. Pô, cara, eu joguei, é bem legal. Só que, tipo, o que eu não gosto do Minecraft é que é um jogo meio sem objetivo, sacou? Tu fica lá, pô, é que nem Terraria. Entendi. Fica lá, pô, vou construir uma casinha aqui. Entendi. Legal, vou cavar um buraco aqui e ver o que tem lá embaixo. Vou pegar... O Minecraft é tipo um Paint, né? Só que com peças de Lego. Você é tipo isso. O que você quiser, mas não tem nenhum objetivo específico. Então, dê asas à sua imaginação. É uma caixinha de areia de criança de 6 anos, né? Muito criativo. Mas tá bom, né? Mas é muito bom. Eu queria ter inventado Minecraft. Eu ia estar muito feliz hoje em dia. Eu queria ter inventado Angry Birds, cara. Eu ia estar muito feliz. Canibal, 26 anos. Caralho, realmente. Inventar o Angry Birds, cara, eu queria muito. Rio de Janeiro. Acho que vocês deixaram de comentar a maior essência do mundo de King of Fighters. Os contras. Foi isso que deixou a série tão famosa, no meu ponto de vista. Pois foram os contras que forçaram os viciados a querer jogar mais e mais. Isso acontece com qualquer jogo de videogame. Um bom jogador pode zerar em 15 minutos. Não pode não, porra. De onde você vive, caralho? Tu é ninja, né? Leva uns meia hora pra zerar um The King of... Só esses novos aí que são uma merda, que 10 minutos termina. O que faz não ter graça jogar KOF sozinho, de fato. Acho que a história do jogo é muito extensa e vocês deveriam fazer mais um podcast. Ah, cara, esse negócio... O que acontece, o Canibal? A gente tá evitando fazer esses podcasts quando a gente faz sobre um jogo específico. Fica falando muito de história de jogo, porque isso aí o cara pode entrar no Wikipedia e ler. Assim, por mais que seja engraçado o LK6 falando com sotaque de santista, palavrão, é maneiro, mas porra, você pode entrar no Wikipedia e ler. Então a gente tenta pegar o outro lado da moeda, assim, e tentar escrotizar de outra forma. Mas a gente acaba falando de história também. Mas é muito boa a história mesmo. Quem sabe no futuro a gente faz um história de The King of Fighters narrado pelo Cid Moreira. Ia ficar maneiro. Não ia ficar maneiro? Sim, ia ficar maneiro, com certeza. Claro. Então, ó, um cara pra você batizar aí agora. André Castro, sem me dissesse, esperando que o senhor da eternidade me contemple com... Teu primo, o cara, né? É meu xará. É meu teu primo, né? Teu xará não é, é teu primo. É meu primo. Porra, cara, que nem que eu vou dar pra ele, cara. Pô, ele é teu primo, né, cara? Então ele pode ser tipo o Visconde da Eternidade, né? Visconde da Eternidade. É um bom nick. Visconde da Eternidade. Assim, estudante de jornalismo. Ou seja, parabéns. Vai ter um diploma que não vale porra nenhuma. Não vale nem um centavo. 20 anos quase comendo mulher. Esse cara ele é old school, né? Só pode fuder depois de casar, né? É verdade. Tu não tem... Porra, é teu primo, né, cara? Teu pai, enquanto tio dele, devia levar ele no puteiro, né, cara? Que é o papel do tio, né, cara? É verdade, cara. Porra, o pai dele te levou no puteiro quando tinha... Não, isso é que eu como primo mais velho também me obrigação também. É verdade, também tem essa obrigação aí. Membro do Legcast, que aliás apresentou o cast ao Senhor B e ao Caipira Mesh. Quem é Senhor B e Caipira Mesh? Ah, deixa eu fazer um... É legcast.com.br, é um podcast aí maneiro, bacana. Bom? E é bom? É bom. Eu só ouvi um, na verdade, até agora, mas eu tenho uns 15 aqui no meu iPod pra ouvir, mas tá foda, cara. Eu não tô ouvindo nem caralho, nem porra nenhuma. É, o Senhor B foi um cara bacana, ele chamou a gente pra ir pra uma cachaçada aí de galera que grava podcast, mas foi muito em cima da hora e era feriado e não deu pra gente ir. Mas você e o Nigo e o Mestre Splinter na próxima vão, tá? E eu vou tentar então pra vocês. Vão. É cerveja, caralho. De graça? Vocês não vão? De graça, porra? Mas foi onde? É Minas? Tem cachaça? É. Não, é no centro do Rio. Esse cara, esse Senhor B é do Rio. Ah. Tá? Então vocês vão. Não é de graça, não. É mentira, mas pode. Mas vocês vão tomar cachaça lá. Cara, ontem eu voltando de avião de Brasília, um filho da puta do meu lado era avião da TAM, né? Então é tudo liberado, né? É até. É puta, tem. Aí, caralho, meu irmão, quando eu parei de contar, de Brasília pro Rio são 1h20. Quando eu parei de contar, o maluco já tinha tomado 8 Heinekens. 8. Meu irmão. Era de graça? É, cerveja no avião da TAM de graça. O maluco falou. Se eu chegasse num avião e tivesse Heineken de graça, pois é, o que eu pensei, eu falei, caralho, é porque eu não bebo, tá ligado? Mas assim, o maluco, eu não sei se ele comprou passagem com antecedência ou se comprou em cima da hora. A minha foi comprada em cima da hora, minha passagem foi quase R$1.000. O maluco começou a tomar Heineken. Uma Heineken é tipo 4 conto, não é? Uma latinha de Heineken? Não, só, sei lá, num restaurante é 4 conto. É, então, no restaurante, o avião é tipo restaurante. O maluco tomou 8. Então, assim, ele gastou uns R$40 de Heineken. Isso foi quando eu parei de contar. E faltou tempo pra caralho pra pousar. Meu irmão, o maluco, ele deve ter tomado tipo umas 15, sacou? Ele assim, ele. 15% da passagem dele, ele resgatou em Heineken. Então, mandou assim, bem pra caralho. Mandou bem. Pô, eu pensei assim, o caralho, eu devia fazer isso com refrigerante. Mas que refrigerante é muito barato, então não vale a pena. Mas enfim, voltando aqui. Refrigerante também não é tão diurético, então tu retém muito tempo, você não consegue beber tanto. Eu tava na janela, né? Ficar toda hora levantando pra ir no banheiro, coisa de viado isso. O Caipira Mask, mano, assim, e-mail pra gente aí. É, e ele nunca lembrava de mandar e-mail a tempo. Mas você, você que tá lendo essa merda, desculpa. Eu tô lendo, cara. Ficou desviando do assunto aqui. Ah, é, eu sou um babaca. Mas enfim, nunca fui jogar KOF. A minha memória mais antiga é de eu. Um pequeno garoto jogando KOF com a cara do bastão triplo. Quem é o cara do bastão triplo que errava a sessão de golpes e acertava? É o Billy Kane. Ele vai acabar de falar isso se você ler, porra. Ah, é. Só, porra. Só ano passado descobri se chamar Billy Kane. Caralho. Depois disso só voltou. O maluco levou 10 anos pra descobrir que o nome do personagem é Billy Kane, sacou? É justo. Até hoje eu não sei como é o nome da personagem do Guilty Gear que eu jogava, cara. Ah, deve ser a Jem. É uma mulher meio zumbi que tem uma chave gigante. Não lembro também. Chora. Depois disso só voltei a jogar no Capcom vs SNK, que era muito maneiro. Vocês falaram que o KOF sempre se manteve nos mesmos gráficos, mas eu joguei de PS2 o King of Fighters 2006, que era 3D e tinha um Super Hulk que era no estilo Zangief cinza. Caralho. Que bizarro. Caralho. Que bizarro. É a ABBA que você jogava com a ABBA do Guilty Gear. ABBA, muito obrigado. Faz sentido, era tudo nome de banda, né? É, exatamente. Em teoria, devia ser tudo banda de rock, né? Eu acho. É, ABBA é irado, né? ABBA é rock, cara. ABBA é quase rock, né? É, que Dancing Queen é a melhor música de todos os tempos. Ah, esse jogo que ele falou aqui do The King of Fighters Man em 3D é o Maximum Impact, que é uma merda. E a gente nunca vai falar disso no programa. Próximo e-mail é do Aquecedor de Tuba. Grande Aquecedor. O Aquecedor de Tuba lá de Itaquaquecetuba, São Paulo. Joguei muito The King of Fighters nos Flippers. Saía da escola direto pro Flipper, da rodoviária, e torrava todo o dinheiro do meu lanche. Cara, se foi a rodoviária de Itaquaquecetuba, passei muito lá. Mas não sabia que tinha fliperama lá, não. É, quem nunca, né? Quem nunca fez isso, de fato, né? Gastar o dinheiro do lanche. Quando a gente é pequeno, a gente não tem fome, né, cara? É muito bom. No The King of Fighters, principalmente 97 e 98, com meu trio favorito, Benimaru, Robert e Terry. Mande cabeludo. É, eu acho que King of Fighters tem muitas vantagens da jogabilidade que os concorrentes, Street Fighter e Mortal Kombat, por causa dos comandos, mais rápidos e fluidos, e mais tarde com as corridas e esquivas, sem contar os trios, é claro. Acho que o ponto fraco de The King of Fighters foi... ponto alto foi 96, 97, 98 mesmo. Vi um vídeo de The King of Fighters novo online, mas não seria um de luta, e sim de beat'em up. Eu achei a ideia meio escrota, mas gostei dos gráficos em cel shading. Acho que poderia ser usado nos próximos jogos da série. O vídeo é antigo... Peraí, já não é cel shading? Não, é... Aquele sprite bonitinho, né? O vídeo é antigo e acho que o projeto já foi cancelado. Se quiserem dar uma olhada no vídeo, eu não olhei, na verdade. Eu tô suspeitando que é um meio escrotão mesmo, que era um de shoot'em up, que você jogava com Kyo ou com Athena. Mas tá aí o vídeo pra galera conferir. Não, não tem nada a ver, não. The King of Fighters Online mesmo. Que merda, são cocô, essa. Peraí, caralho. Quantos e-mails tu botou aqui, relatos? Caralho. Tem mais dois só, calma. Vai, o próximo é do... Caralho. Pode nerfar, se você quiser. Não, não vou nerfar nada, não. Você que nerfa. Eu sou um cara maneiro. O quê? Não tô com pressa. Tá com pressa? Nem eu. Tá com vontade de cagar? Não. Patrick Euso. Porra, Patrick Euso é Nick CS, cara? Não é, você pode batizar também. Porra, cara. Merda, cara. Tô sem inspiração hoje, cara. Foda, né? Tá tudo bem. Vai, então é... Próxima semana, é o Neuso. Ele tá fudido. Não vai escapar, não. É o Neuso, cara. É o Neuso, tá bom. Pode Neuso ser Creuso, né? Creuso, boa. É o Creuso. É Patrick Euso. Bota um S. É Creuso. Parabéns. Creuso. E aí, galera do Gosto de Jogos? Ninja Inimigo e Lapso. Peraí, não entendi. Sabe por quê? Semana passada foi ele que gravou comigo. Aí, nego, tem memória curta, né? Tem pouca memória curta, nego, hoje em dia. Caralho. Galera do escroto, né, cara? E tá aqui toda semana nessa merda. Aí, uma semana, o outro filho da puta veio e fica no teu lugar. Aí, pronto. Ah, galera do Gosto de Jogos. Ninja Inimigo e Lapso. Foda-se o resto, né? Foda-se aquele filho da puta, né? O meu trabalho não é apreciado nesse podcast, cara. Pariu, né, cara? Nego é muito escroto, cara. É por causa daquele viado que bota lá no iTunes lá, como é que é? Autor, Ninja Inimigo. Caralho, que escroto, brother. Que escroto isso. Nego ficou preso e bota lá, Autor, Ninja Inimigo. Beleza. Parabéns, senhor. Parabéns. Então, e aí, galera do Gosto de Jogos, Ninja Inimigo e Lapso. Vocês estão no terceiro lugar de top 3 podcast. Caralho, foi se fuder, cara. Primeiro MRG, segundo Fórmula 1. Deve gostar de Fórmula 1, né? Cara, assim, eu não entendo galera que gosta de Fórmula 1. Sério mesmo, cara. Assim, antigamente... Eu também não entendo. Eu descobri. Eu fui bolado. Eu descobri por que as pessoas gostam de Fórmula 1. Que passa na Globo. Eu perguntei pra um amigo meu e ele me explicou. Que passa na Globo. Só quem é engenheiro gosta de Fórmula 1. Porra, eu sou engenheiro caralho. Eu acho um porra esse cara. Em 90, nos anos 90... Não, então tá errado. Não, nos anos 90 eu achava irado. Porque, porra, 91 campeão foi o Senna, 92 foi outro, 93 foi o, sei lá, não sei quem, 94 foi o Schumacher, aí teve ano que o Villeneuve ganhou, Damon Hill, Hakkinen, não sei o que, cara, chegou nos anos 2000 com o Schumacher infinito, aí um ano, sei lá, não sei quem, e agora é só dar um Vettel nessa porra. Então, caralho, não tem graça nessa merda, cara, não tem competitividade nesse cara. O negão lá que ganhava direto também, como é que é o nome do negão? O negão? Que tá maluco. Ah, o Hamilton. Hamilton. O Hamilton é negro, eu esqueço que ele é negro, de vez em quando, porque ele, Fórmula 1 é uma coisa muito de elitista, caucasiano. Aí tu falou negro, eu falei, caralho, Anderson Silva é MMA, seu viado. Mas não, tem o Hamilton. Hamilton. Hamilton é negro. E pega aquela gostosa lá do, daquela banda lá. Sim, cara. Mas enfim, Fórmula 1 é uma merda. Vocês viram, e a gente é uma merda também, né? Porque. A gente é um merda. A gente é o terceiro melhor podcast da lista do Creuso, então. Isso. Mas enfim, a gente vai melhorar. Vamos tentar melhorar. Vamos tratar bem nossos clientes. Então, pô, Creuso, é isso aí. Matando os robôs gigantes é muito bom mesmo. É muito bom. Ah, sabe que o Matando Robôs Gigantes mandou? Botou no Twitter deles o nosso link hoje? Olha só. Aqui, ó. MRG. Hadouken / baixofrentesoco.com. Tá vendo? Olha só, cara. Tamo em alta na parada, hein, cara. É. Então, vocês viram meu e-mail no programa passado. E Patrick Euso é nome mais sobrenome. Porque Euso, eu sou Highlander. Caralho. Só terá um final. Eu só. Tá que pariu. Que merda, cara. Eu devia ter cortado. Beleza, Creuso. Valeu, Creuso. Eu devia ter cortado isso do e-mail dele, cara. Vale a pena nem ler mais o e-mail dele, cara. Valeu, Creuso. Separar, olha agora. Bom, vou ler até o final. Valeu, Creuso. Tá bom, vai lá. Então, já fica chateado aí, vai falar que nosso podcast é o quinto melhor podcast. Entendi. O episódio 50 ficou bem bacana. Que vale a pena jogar de novo. Tá, mas peraí, vale a pena ver de novo, é uma merda, mas tudo bem. É uma merda. Ressaltando os momentos mais icônicos do programa. Sagat Vera Verão. E... Cara, é o episódio 71 que ele tá falando. Ele escreveu errado. É porque a gente sacaneou que o que Sagat parecia um traveco no Street Fighter 2, que era uma magrela, bababá. Parecia não. Esse é um cara meio idêntico. É, exatamente. Planca e a vacina zoada. Quis riso. Caraca. Eu rachei o bico e perdi as forças. Quase que a barra do supino cai na minha cara. Marombadinho, viado. Ficou ouvindo podcast academia. Bichona. Viado. Eu também faço isso. Jesus Durateston. Caralho. Jesus Durateston. Caralho. Jesus Durateston. Se esse maluco mandar um e-mail pra gente, ele não precisa de Nick CS, cara. Não, nossa, tá de brincadeira comigo. Sabe o que é Durateston? Não faço ideia. É bomba essa porra. É injeção de viadinho de academia, aqueles bombadinhos assim. É essa porra. Isso é injeção de testosterona, essa merda. É coisa de cavalo, essa porra. O nome do mano é esse mesmo, porque ele parece uma mistura de Hulk Hogan mais o Homem de Nazaré. Caralho, o Hulk Hogan já parece o Jesus, caralho. Por quê? Parece não. O Hogan parece Jesus nerdendo. Parece, cara. Parece. Mas esse cara deve ser muito foda, cara. Ele deve ser tipo, caralho. Deve ser muito sinistro, né? Ele deve ser mais sinistro que o Chuck Norris. Deve ser. Ele me ajudou a segurar a barra. Troca o Zé Gotinha pelo Blanca. Mas eu também sou burro que nem a mula. Eu não entendo direito. Caralho, eu tô dando boa anima desse meio, cara. Eu não vi esse meio antes. Recebendo cartas boladoras de torneio. Bem que poderia ser o Silvio Santos. Mãe, oi. Mãe, oi. Porra, eu acho que eu não assisti esse podcast também por fora. É, você tá por fora. É porque quando você participa do King of Fighters, você ganha uma cartinha te chamando, entendeu? Você recebe um telegrama. Ah, entendi. Ué, no Street Fighter também, cara. Também no filme. Ah, no filme faz sentido. No Street Fighter do jogo não, porque não tem história, aquela merda. Tem. 4. Krauser Philadelphia. Filme sobre a HIV do Tom Hanks. Tá bom. Esse filme é genial, cara. Riso. Tá só a casca do ovo. Isso explica o bigode rosa. Caralho, eu preciso tomar drogas pra entender esse meme. Caralho. Não, eu tô entendendo. Vai, fala, vai. O Enix é o Rony Von dos games de luta. Tá bom. É o príncipe da Rony Von. Orochi é o solzinho. Orochi. Orochi é o solzinho. Tu vai ficar falando japonês aqui comigo? Tá bom. Sério mesmo? Falou Orochi, caralho. Eu falei Orochi, pô. Tá bom. Orochi é o solzinho. Aquele maluco senta na maçaroba. Da Remo, Red France, Cor de Cobra, que é uma rosca. Ah, aí sim. Porra, agora ficou bom o e-mail dele, vai. E a subir é chupacana também. Exatamente. E a tradução livre literal dos moleques do Twitter para as falas de alguns personagens. Ah, essa parte sempre é boa, vai. Cop 97, comemoração do Robert. Alô, Bahia. Você que tem que fazer, cara. Não sei como é que é o barulho. Eu tô tentando pensar qual que é esse Alô, Bahia. Alô, Bahia. Eu entendi ele falar Glória sempre. Glória! Mas pode ser que seja outra. É, não sei. Especial do Ralph. Ah, Raio Dragão. Raio Dragão! É, faz sentido. Esse é muito bom. Gostei. Genial, cara. Caralho, que meio gigante, cara. É. Vou dar uma resumida aqui, ó. Os nomes que os negros chamavam na porra do fliperama. O Tim chamava de Cachaceiro Piguço, o Shang de Prisioneiro, o Babá, o Show de Fred Krueger, o Couro de Karatê, sabe que o cara luta judô, beleza? Faz sentido. O Wade chamavam de Jiraya, o Brian Bertler de Girão, tá bom? E a Shiro chamavam de O Belo. Sabe quem é o Yashiro? Não. Do King of Fighters? É um cara igual o Belo mesmo, vou te mandar uma foto dele. É, chamavam o Raiden de Polícia Sargento e gente que jurava que ele era o Trautman do Rambo. Rambo? Caralho, sim. É igualzinho mesmo, cara. Mas assim, ele bota aqui... Por que ele botou o Trautman de Rambo 2? Ele é de todos. Não, é de todos. É. Só tem no 4 que ele morreu, né? Até no 4 tem, então parece um flashback lá do flashback Rambo. Flashback irado dele. Pô, aquele cara, eu fiquei muito triste quando ele morreu, cara. Ele era muito irado, aquele maluco. Ele era foda pra caralho. É, ele é tipo o Sr. Miyagi, assim, do Rambo. Só que mais foda. Só que muito mais foda. Não, na verdade não, ele é o Sr. Miyagi, só que o vez de ser o Daniel LaRusso, é o mambo, né? Pela proporção, né, cara? Daniel Larusso é um merda, então não precisa de um cara muito fodão pra controlar ele. Exato. O Rambo é uma máquina de matar. Pra controlar o Rambo, não pode ser menos que o Trautmann. É, ficaram devendo as famosas sequências infinitas de combo que só acabavam quando o adversário era usado pra limpar o chão do cenário. É, esses bugs eram muito escrotos. E graças a Deus não falaram do pós-2001 da Playmore, são muito ruins, são. Minha sugestão é um podcast só de games de carrinho, Enduro, bababá, babá. É, a galera não gosta muito de jogo de carro aqui não, mas... É muito chato, talvez role. Mas manda um abraço de futebol também, nego faz. É, manda um abraço aí pra extinta quadrilha, galera do Flipper de Poá. Ah, o cara é de Porto Alegre. Ananias, Golum do Ceará. Golum do Ceará é muito bom, cara. Caralho, Samurai Poance, Luciano Salsichão, Kiko, Negão, Negresco, Noob, Saibot, Madruga e São Jorge. Ou seja, ô Creuso, você era o único viado que não tinha um nick, né, maneiro, da galera inteira, né? Aqui, fato, cara, até o maluco Ananias, não deve nem ser o nome dele, sacou? Você foi foda-se. O outro que era o melhor de todos, que deixa eu voltar aqui. Caralho, Golum do Ceará, meu irmão. Como é que era? Jesus da Testosterona. Jesus do Netestou. Porra, Jesus, cara. Aí, tu deve ser muito triste, cara, da tua galera aí, porque tu não tem o nick maneiro. Mas beleza. Até você agora é o Creuso. E pra terminar aqui essa... Putrei meio enorme. Eba. Meia hora de meia já, eu vou ler resumido aqui. Bando de funkeiros malditos. Quem fala isso é o Pyron, do Rio de Janeiro. Aquele velho safado. Piron, cara. Piron. Caralho, negada. Vocês estavam inspirados, seus filhos da puta. Maneiro, já chega xingando, né? Filho da puta é você. Show de bola. Concordo em número e grau com o que foi dito. Arrisco dizer que pra mim, The King of Fighters foi um jogo de luta absoluto até o 98. Valeu, muito obrigado, mas virei absoluta. Superou o concorrente Street Fighter em todos os sentidos. A jogabilidade é algo sem igual. Fomboy. Fomboy, eu também sou. A placa MVS da SNK era tão potente que nem com cartucho de RAM o Saturn aguentava os jogos. PlayStation então sofria, por ter vários quadros cortados e a merda do Neo Geo CD, os loadings eternos. De frente da Capcom, que só colocava mais cores de falso pra escolher e mudava uma vírgula. O jogo lançava outra versão do título, do Street Fighter, no caso, né? Que é aqueles Turbo Edition, Turbo, não sei o que, babá, Hyper Fight. Todos os jogos da SNK, os gráficos e as músicas eram reformulados. Todos os jogos das séries principais, você sentia um salto enorme de uma versão pra outra. Mesmo The King of Fighters, que tinha vários personagens, eles iam reformulando as animações e os sprites com o tempo, é verdade. Gostaria de dizer algo sobre Fatal Fury, do qual vocês falaram bastante no cast. A versão Neo Geo cartucho, ou CD do jogo, quando você colocava contra, ao invés de lutar direto contra seu amigo, primeiro você unia forças contra ele, com ele, contra a CPU, ficando 2 contra 1, que era muito irado, e depois vocês caíam na porrada pra ver quem ia continuar jogando. Cara, essa parada de 2 contra 1 me lembrou um dia desse que um amigo meu tava explicando que nem se meu punheta é 5 contra 1, porque tem maluco que toca punheta com 2 dedos. Cara, isso nem se sabe. Não, não tem como, com 2 dedos? É, não, tipo dedão e indicador. Ah, o dedão e indicador. Cara, tem como, tem como. Se o maluco tiver pinto de 1 centímetro, né, ele deve fazer essa, tipo uma pinça, né, literalmente, com uma elevação do caralho que na época, depois a Capcom imitou e colocou no Street Fighter Alpha. O bonus rounds do Fatal Fury também era memorável, que era queda de braço. E novamente recomendo muito a trilha sonora do Fatal Fury 2 Special CD. Fatal Fury 2 tem uma trilha sonora sensacional. E a queda de braço é cópia do Falcão, né? Inclusive o Terry vira o boné pra trás. É, encerrando, o SNK mora no coração de todos os jogadores. Seus jogos eram fodas demais e fazem falta hoje. E com certeza merece um cast no futuro, mesmo ela errando a mão hoje em dia. Ela não existe mais hoje em dia, né? A gente tá querendo fazer em 2012 uns episódios assim sobre as empresas, então pode ser que role. É mesmo? É, você não sabia não, né? É porque eu tive essa ideia agora. Mas é, ser o último a saber, cara. Eu falo em terceira pessoa, logo, porque eu pensei nisso agora. Um detalhe que gostaria de contribuir é que, apesar de vocês falarem da trilha sonora, que foi tocada durante o cast, foi a versão do arcade. Então, pra galera que gostou, procura a versão CD, que é muito melhor. De fato, as versões de CD têm arranjos muito mais maneiros. Algumas versões que eu botei pra tocar no podcast foram do CD, mas a maioria que eu botei era do arcade mesmo. E antes que o Lapso reclame, esse lado dizendo filho da puta é você, seu viado. Fica de mimimi que está uma merda, está grande, bababá, fica putinha, quando brinco com vocês, achando que me acha, bababá, me chupa suas bichas, não se abosta, desde que vocês amassavam a conta de telefone pra ler e-mail. É verdade, cara, você é um cara legal. Já deviam saber que é tudo putaria, putaria! E parabéns novamente, continuem o bom trabalho com o Elgar de Jogos. É isso aí, é. Eu gosto de jogos, roubabastante.com. O programa de hoje, se tudo der certo, eu disco ninja. Se não der certo, só vai ter 40 minutos de e-mail. Vai ser isso. Se não deu certo, não tem programa. Então é isso aí, e voltem semana que vem. E se hoje foi disco ninja, sabe que daqui a 2 semanas deve ser reviews, né? Então um abraço, até semana que vem. Beijos. Beijos. Bem, a regra é clara. Vou rolar o dadinho da vitória pra saber quem vai começar o round one. Mas antes, Ilapso, fale pra nós qual é a regra do round one. Ilapso, caralho, quem fala a regra é o Arnaldo César. Chama direito. Arnaldo César, qual é a regra do round one? A regra é clara. Tá escrito na regra número 11 do livro da FIFA. A regra do round one hoje é que escolheremos músicas relativas a jogos de geração 8-bits ou que façam menção a jogos de geração 8-bits ou que façam homenagem a coisas do tipo 8-bits. Ou que façam homenagens. O anterior. Ou que façam homenagens. Façam homenagens? 8-bits? É. Chiptunes. Pô, você nunca viu fazer uma homenagem 8-bits? Nunca viu homenagem 8-bits? Irado. Tá fraco você, garota. Tá muito fraquinha você. Você tem idade pra saber essas coisas já, hein? Que tem a estética similar ou que homenageia a estética dos 8-bits. É, isso. Tá estética bem. Que homenageie o 8-bits. Homenageie. As 8-bits. Homenageie. Então vamos lá. Opa. É, rolou o dado, não gostou do resultado, rolou de novo. Calma, porra, caiu no meu quarto. Droga, caiu eu, rola de novo. É, não, caiu o Arara. Eu? Então, ok, então eu começo, como é que eu funciono aqui, o que, que eu falo, não sei. Porra, então é melhor só eu ou o Ilapso começar, pra ser uma ideia. Não, pode falar. Ilapso começa. É, rolou o dado duas vezes de novo. No primeiro resultado, rola a segunda vez. Uma hora, 50% de chance. Uma hora vai ser essa merda, porra. Peraí, deixa eu rolar de novo. Vai lá. Ah, rolou de novo? Ah, deu 50% de novo. Né? Mas vamos começar com jogos de geração 8-bits. Eu escolhi um jogo que é, de fato, dessa geração de 8-bits, é um jogo de Nintendo. Um jogo da Konami de 1990 que faz menção a um outro jogo também da Konami, um pouco mais antigo, que é o Castlevania. É um jogo de plataforma muito, muito antigo já. Já tem maioridade civil o jogo, né? Olha só, um ano, já tá quase comendo mulher. O Mario também, o Mario já come mulher foda hoje em dia, né? Peraí, calma aí, 21 anos. É, tá quase comendo mulher já. Tá quase ainda? Quase. É. Não tá, né? Você é muito precoce, Rebeca. É um jogo de plataforma, um jogo que tinha 8 fases, se não me engano. Muita gente não deve ter jogado, mas é um jogo muito bom que eu recomendo, que é o Kid Drácula, que é um joguinho de plataforma que você joga com um vampirinho e ele atira foguinho e cacete a 4 e é tudo fofinho o jogo, a estética do jogo. O Kid então, Drácula hoje já tá comendo mulher pra caralho. Tá quase comendo mulher. Na verdade, ele tá comendo a mulher desde que a putaria começou a rolar no mundo, né? Que ele é vampiro. Esse jogo é que se ele é o Kid Drácula, então ele vai ser garoto pra sempre, né? Porque pra o vampiro não envelhece. Tu tá fudido, não, cara. Não, não. O Kid Bengala não foi garoto pra sempre, não. Tem que ver isso aí. Então, eu escolhi a música da última fase do jogo, que é numa nave espacial, que o Drácula vai pro espaço. Então, Disco Ninja, toque a música da fase 8, Spaceship, do Kid Drácula da Cora. Disco Ninja! O jogo é muito bonitinho, é um jogo que na locadora que eu alugava, ficava lá como Castlevania Kid, acho, o nome do jogo. Mas isso era verídico ou o nego botou de brinks esse nome lá na locadora? O nome do jogo é Kid Drácula, mas o nego botava Castlevania Kid, porque é o mesmo jogo da Konami, é igualzinho Castlevania, só que você joga com um Dráculazinho, assim, ele tem a mesma estéticazinha, assim, começa no castelo e tudo mais, tem aquelas, a primeira fase dele é no castelo igual a do Castlevania mesmo, só que os gráficos dele são bem diferentões, assim, são bem mais simplificados, né, não é aquela coisa pesada, até recomendo pra vocês aí entrarem no Google Imagens e baixar e olhar uma imagem, porque o meu internet é só merda. Mas tinha lá os coraçõezinhos, assim, quando você jogava, tinha aquela carinha do bichinho, é igualzinho ao Castlevania mesmo, só que você jogava com um vampirinho. E aí a segunda fase era no céu, tinha uma fase que era num trem, e depois ele ia chegava no espaço. É muito bom o jogo, é divertido. Eu tava mais cedo aqui escolhendo as músicas, eu comecei a jogar ele no emulador aqui, pausei o Uncharted pra jogar, falei, vou jogar uma fase só. Quando eu vi, eu tava quase terminando o jogo, aí eu vi que tava... mas o jogo é muito... porque o jogo é muito bom mesmo, realmente até hoje vale muito a pena. Um jogo de plataforma, acho que pouca gente conhece em relação... Já tinha ouvido falar, né? E pra Game Boy também. Ele aparece no jogo do Goemon pra Super NES, aí eu vim conferir agora, era ele mesmo, ele é um item no jogo do Goemon pra Super NES. Que irado! É tipo um easter egg que tem pra você jogar ele? É, tipo, é tudo da mesma companhia, né? Konami. Então parece que eles colocaram como item, eu vim conferir, era ele mesmo. Que nem Day of the Tentacle, você tinha um minigame lá, que você mexia no computador e você podia jogar o Maniac Mansion. Isso era irado. Era tipo Inception de jogos. Meu Deus. O Shenmue também, né? Tem Inception de jogos. Que o Kid Drácula está pro Castlevania, assim como o Super Mario 2 e Yoshi's Island está pro Mario. Vamos dizer assim, uma versão mais fofa. Pode ser. Baby version. Meio baby. Então, digamos que o Kid Drácula está para o Castlevania, assim como o Tiny Toons está para o Looney Tunes. Bem melhor. Ou como esse agora, Baby Looney Tunes, está para o Looney Tunes. Isso é terrível, né? É uma merda, nunca vi. Tiny Toons, eu garanto a você que é bom pra caramba. Mas Tiny Toons, hoje eu falei pro Brooks, hoje em dia eu falei pro Brooks, cara, vê Férias Animadas, é muito bom. Estamos na Felizlândia! E falou que é muito... Meu Deus, memória surgindo na minha cabeça desse filme, caramba. Ele bota o patinho no vaso, depois descarga, patinho desce pelo buraco, patinho desce pelo buraco. O Flunk passa mal na viagem, né, no carro? Passa. É isso que eu lembro melhor do filme, meu Deus. Próximo! Vou rolar simbolicamente porque sou eu, né? Beleza. Olha, sou eu! Sou eu! Bem, o jogo que eu escolhi é um jogo de 8-bits que não é bem da era de 8-bits, é um pouco depois, mas... Ele é classificado! Ele tá classificado porque ele é de Game Boy. Então, na época que a gente tava jogando no nosso PlayStation já, esse jogo tava bombando nos nossos Game Boys. E com o jogo de Game Boy que bombou freneticamente aqui no Brasil, pelo menos. Pokémon, amigo! Tetris! Ah, droga! Não, Tetris não foi no Game Boy. Tetris foi naqueles minigames de Big Game. Foi no Tetris Boy. Eu tinha um chaveiro de Tetris, era muito irado, que eu ganhei tipo de brinde. E, porra, Pokémon era um jogo que, como todos os jogos de RPG, tinha aquela música de combate. E música de combate é aquela música que você escuta o tempo inteiro. Você sai da cidade, aí você fala, vou passar por esse matinho. Aí você tá andando na cidade, é um cara do outro lado. Pera aí que você tá aqui. Cara, Pokémon é o jogo assim que mais tem assédio infantil, né, cara? O molequinho tá lá de humilde andando na porra da rua e vê um filho da puta e encheu o saco do moleque, cara. Na cadeia essa porra. Não, você tá tipo andando na ponte, aí vem o pescador. Ah, moleque, chega aí. Chama a música aí pra gente poder falar mais merda, vai. Disco Ninja, toca aí o tema de combate do Pokémon Red, Blue e Yellow também. moleque de 10 anos, cara, andando sozinho, tá ligado? A mãe largou pra ficar dando pro avô do outro moleque. Porra, o moleque andando no meio da rua com uma parada de cachorro e gato, sacou? É tipo um mendigo que adota cachorro. Era um molequinho. Uma coisa muito curiosa do Game Boy é que normalmente eu jogava ou escondido na aula, né? Ou mais na rua do que em casa. Eu joguei bastante em casa. Só que quando eu tava jogando na rua, eu não conseguia ouvir direito as músicas, não conseguia ouvir os sons direito, porque a caixa de som do Game Boy era meio fraquinha. E eu não andava com headphone pro Game Boy. Então eu jogava muito no mudo. Mas quando eu jogava com som, eu ouvia muito essa música, muito. E aí a porra ficava séria, meu. Não, a porra ficava tão séria que eu ouvia duas músicas. A música do patinete, amigo. E quando eu descia do patinete, era a porra séria da música da porrada. Você sabe que eu pensei que eu nunca me liguei muito na música de Pokémon. Eu joguei pra caralho, eu comprei um Game Boy só pra jogar Pokémon. Como todo mundo. Exatamente. Eu comprei o meu Game Boy no 12 de outubro de 99. 11, sei lá, feriado de tempo, na loja americana, com cabo Game Link. Por R$300 o bundle. É, eu comprei na Galeria Pajé. Eu lembro que eu comprei o Pokémon e uma fita que tinha 12 jogos, incluindo King of Fighters. Caralho. Não, super legal. Mas eu nunca me toquei muito nas músicas, assim, nunca gravou muito. Mas aí eu fui no Video Games Live esse ano. E aí quando tocou umas músicas de Pokémon, eu falei assim, caralho! É a música da abertura, é a música da batalha, meu Deus do céu. Assim, foi tudo surgindo na minha cabeça, assim, tal, e foi absurdo. Engraçado que muitas dessas músicas, elas ficam no seu subconsciente. Você às vezes esquece, assim, e elas tocam tipo. Exatamente. Você, caralho, a Wild pediu outro recipe. Ataque, item, run, buceta. Cara, eu tô me sentindo muito peixe fora d'água aqui. Eu nunca joguei Pokémon. Yeah! Eu desenho. Aí, dever de casa, Rebeca. Mas aí tá, então você teve sorte, porque muitas músicas do desenho eram do jogo, pô. Rebeca. Não tem problema. Oi. Sai da minha vida. Desculpa, gente. Eu ter jogado Pokémon. O problema é ainda pior, porque se você fala assim, ó, nunca joguei Metal Gear Solid, você ainda tem chance de você pegar um emulador e jogar. Mas pegar Pokémon só vai ter graça quando você tem uns 8 a 10 anos. É. Depois disso você perde o ânimo de jogar, menos que você seja japonês. Você perde o ânimo de jogar, você nunca mais vai conseguir jogar. É uma coisa que você nunca mais vai ter oportunidade. Porra, isso é mabiludo, moleque, caralho. Não, peraí. Se você já jogou antes, depois de velho, você consegue jogar. Se você não jogou e vai começar a jogar depois de velho, eu também acho que é tenso. Eu acho complicado. Uhum. É, isso que ele tá falando. Ainda mais hoje em dia, cara, que são 480 mil pokémons, porra. Nossa, chega a dar um desânimo. Eu tava no cinema com a menina um dia desses e a gente parou em frente do McDonald's. Aí tinha lá o McLunch Feliz, era Pokémon. Meu irmão, se não tivesse o Pikachu, eu ia falar que tá errado. Essa porra é Yu-Gi-Oh, caralho. Era uma porra. Era um dragão preto, um dragão vermelho, um dragão cinza e um Pikachu. Aí ela olhou assim pra mim e falou: caralho, eu não conheço nada. Eu falei: eu conheço só o Pikachu. Ela, eu também. Aí ela falou: porra, tô me sentindo melhor agora. Caralho, é Yu-Gi-Oh aquela porra. Falava só o Yugi ali do lado. Mas isso é verdade. Os Pokémons antigamente eram simples e fofos. Sim. Aí o design deles foi ficando cada vez mais elaborado. Tem um post do Nine Gag que é muito engraçado, que é o cara falando: caraca, precisamos fazer um novo Pokémon. Peraí, já tive uma ideia. O cara rabisca qualquer merda no papel. Irado, ficou muito foda. Qual o nome que a gente vai dar pra ele? Já sei, o cara faz assim no teclado. Garbodor! Tira cinco consoantes aí. Não, coloca umas vogais aí pra ficar pronunciável. Garbodor, high five! Próximo! Rapidinho, agora uma coisa que eu nunca entendi em Pokémon, porque eles não eram pra ser bichos, tipo os animais daquele universo? Sim. Aí como é que tem Pokémon que é um imã, o outro que é um dragão de pedra, outro... A biogênese. É, tem uma topeira com nariz de estrela ali, tipo, tem bichos bizarros no nosso mundo também, pô. Uma coisa, churrasco de Taurus é uma parada sensacional. E carne e farfete assado, amigo, é uma iguaria China. Próximo é Rebeca Gayashi, sociopata digital. Eu sempre me empolgo pra falar o nome dela. Legal o meu nome mesmo. Yoshi. Mas então, aí eu ia colocar Vampire Killer de Castlevania, mas ia ser muito óbvio, muito besta. Pô, eu justamente não escolhi. Eu falei, pô, vou escolher o Vampire Killer, que é muito maneiro. Não, a Rebeca vai escolher, vai ficar dividido. Eu cheguei a escrever no e-mail, depois eu apaguei. Caraca. tá vendo? Então, por ser uma escolha extremamente óbvia, eu deixei pra lá. Aí eu pensei, vou ser foda e falar um jogo que ninguém jogou, ninguém conhece, certo, ou não. Certo. Só que eu não tenho certeza se o jogo era 8-bits, mas eu acho que era. É um jogo do MSX. Pois é, de... Rebeca. É. Não é, né? Mas tudo bem. Enfim, MSX quer, não vai. É. Ah, não sei. Mas pô, olha o gráfico do jogo, Rebeca, vai. Não, mas você pode estar vendo a versão do Sega CD que saiu depois. Não. Tô falando desse MSX. Mas tudo bem. Tá bom, finge que é 8-bits a música. É 8-bits. E esse jogo oficial, ele é um jogo cyberpunk, pra quem gosta de ficção científica, que é a minha paixão. Só que ele é uma... Na verdade, ele é uma visual novel. Ele não é um jogo propriamente dito. É um gênero que faz muito sucesso no Japão, que é, assim, muito texto e quase nada de ação. Pra quem gosta pra mais informações, veja o episódio 69. Então, pra quem gosta de muita história e pouca ação, é um jogo bom. Então, Disco Ninja, toca aí Snatcher's Theme do Snatcher. Snatcher! Porcos e diamantes. Challenge Accepted, e... nunca joguei. É da Konami também esse jogo, né? Sim. É do Kojima. Esse é do Kojima. Né? Eu gosto muito da arte desse jogo, porque o artista desse jogo, do Policenauts, é o mesmo cara, mas eu não lembro o nome dele, parece muito o desenho do autor do City Hunter, daquele mangá. Sim. Até o protagonista, ele tem meia cara, assim, de espião safado, pegador. Espião safado? É. Só que no o Snatcher, ainda é meio, a arte é bem original. O Policenauts é máquina mortífera do espaço. É. Não, mas se bem que nem tanto, porque a arte do Snatcher é muito inspirada no Blade Runner. É verdade. Então aquele louro do o louro do Snatcher até parece bastante o Rutger Hauer no Blade Runner. Sim, foi inspirado neles. Muitos personagens dentro do Snatcher foram inspirados totalmente no filme. O tema geral do jogo, os cenários. Kojima tirou muito dos filmes de ficção científica da época que ele era apaixonado e colocou nesse jogo. Então, pra quem gosta de histórias complexas com reviravoltas, plot twists super legais, eu recomendo. Mas aviso mais uma vez, é muito texto e poucas coisas de point and click. Não tem ação nesse jogo. É, o jogo é abandonware, assim. Você consegue baixar ele tranquilamente nesses sites de abandonware que tem por aí na internet afora. Yeah. Vale a pena, assim. Eu nunca joguei muita coisa, não, porque eu não tenho saco pra essas merdas. Mas é maneiro. Não, eu tenho, assim, se fosse um livro jogos aventuras fantásticas, eu jogaria. Mas como é uma porra na tela do computador, eu fico saco cheio mesmo, de fato. Mas eu ainda tenho a esperança que o Kojima vai fazer um remake dele, tipo, isso, com gráficos 3D. Os moldes de Metal Gear Solid. Eu tenho essa esperança, quem sabe um dia. É um jogo de ação. Eu acho que dá tiro. O azar do Kojima é que o Metal Gear Solid fez sucesso, né? Que ele só fez Metal Gear Solid pelas da vida dele e nunca mais fez mais nada novo. Porque ficou se marcado. Ele faz algo novo, os fãs falam assim: cadê Metal Gear Solid próximo? Ah, o Kojima é um merda. Ele ficou marcado. Quando o cara fica marcado, é porque o cara é ruim. Quando o cara é bom, ele não fica marcado. Por isso o Harrison Ford ficou marcado. Vocês estão atacando o amor da vida da Rebeca. Ah, o amor da minha vida é não, eu sou fã dos jogos dele porque eu gosto da visão dele, mas eu também queria que ele parasse um pouco de fazer Metal Gear. Porque eu acho que ele tem potencial pra fazer muita coisa foda. É, mano, Metal Gear 5? Chega, né? Pois é, eu acho que podia. Mas, pô, o dinheiro fala mais alto, né? Então, enquanto estiver fazendo grana, ele vai continuar fazendo Metal Gear. Mas é aquela velha história, porra. Chega pro garoto. Chega pro maluco lá que fez o Cedric lá do Harry Potter. Fala aí, cara, quer fazer Crepúsculo? Cara, eu acho uma merda, mas tá me dando muito dinheiro pra continuar fazendo. Beleza. Né? Próximo! próximo! Vou rolar o dado simbolicamente. O jogo que eu tô escolhendo não é exatamente de 8 bits, mas ele foi feito pra ser nos moldes de um jogo de Commodore. Que vou também para, era... vou odiar o Senhor da Eternidade. Desclassificado! Desclassificado! E o Commodore também não era console de 8 bits, que o Commodore era de 64 bits. Ah, mulher! Não importa! Não tá vendo? Importa. Harari e eu estamos tirando licenças poéticas aqui. É, e quero ver quem vai me tirar daqui. Né? O jogo, ele copia muito da estética dos jogos daquela época, parecido também com os primeiros jogos MSX e tal. Então, os gráficos são muito simples, mas as músicas são sensacionais. O jogo que eu tô falando é o VVVVV, o jogo com o nome mais sensacional da história dos jogos. Não, você falou errado. Você falou 5 vezes só. Não, VVV, é. VVV. Falei certo. Falei certo. Eu acho que você falou certo a primeira... Eu acho que você falou certo a primeira vez também e eu que sou o babaca. Não, o certo é VVVV. É, o certo é VVVV. E todas as músicas do jogo são sensacionais, então eu peguei uma daquelas que eu acho que dá pra marcar melhor, assim. Então, Disco Ninja, toca aí Pushing Warwards do VVV, VVV. Não, do... Toca... desse jogo? Muito. Quem? O meu Logan. Ele fica muito frustrado porque ele morre muito. Ah, é aí, cara. Ali, meu sobrinho também não gosta de Super Mario porque ele morre muito, entendeu? É. Hoje em dia ele joga Call of Duty, porque no Call of Duty ele não morre e ele fica feliz, entendeu? Ah, ele morre, mas ele respawna no mesmo ponto, né? É, não, ele se esconde atrás da caixa e fica tudo bem, entendeu? Isso. Ah, é verdade. Ele não gosta de Super Mario. É. Cara, tomei um tiro na cabeça. Pera aí, deixa eu me esconder atrás da caixa aqui até. Até voltar a ficar colorido do jogo. Não, pelo contrário, quando você leva tiro, fica colorido. Fica vermelho. Ah, quando você recupera, fica tudo marrom. Não começa com a preto e branco também, não? Depois que... Não, fica tudo vermelho. Ah, fica vermelho, entendi. Fica com geleia de morango na tela, que nem fala. Ah, entendi. Cara, a maior merda que fizeram... O videogame acabou no dia que inventaram essa porra de não ter barra de energia. Começa a ficar vendo vermelho. Porra, tô vendo vermelho. Vamos esconder aqui na moletinha que melhora. Mas, Arara, o... Segue essa linha de jogos difíceis pra caralho, tensos, né? Tipo Super Meat Boy, tipo... Ele não é tão difícil, na verdade. Não é difícil, não. Ele é difícil se você quiser pegar todos os trinkets e fazer 100% nele. Agora, se você quiser só jogar, cara... Que nem Braid. Braid é um jogo que não é tão difícil, mas se você quer pegar todos os pedaços de quebra-cabeça, ele é um jogo meio frustrante, né? Não, mas aí o Braid você tem que pegar todos os pedaços de quebra-cabeça, senão você não jogou o jogo, porra. Exatamente. Não, eu compararia, por exemplo, o Braid não é questão de completismo, você pegar a peça do quebra-cabeça, é questão de você jogar o jogo, porra. O VVV e, sei lá, nesses jogos aí, é questão de completismo mesmo. É que nem você pegar aquele, sei lá, o Donkey Kong Country. Você pode jogar o jogo e matar o K-Rool e pronto. Mas se você quiser pegar todas as moedas DK, aí fica difícil. Se você quiser fazer 105%... Eu fiz! Eu fiquei tão feliz quando eu fiz. Você não jogou Pokémon. Next! Mas o jogo é bom pra caramba, é muito barato, geralmente custa $5, mas sempre tem desconto e aparece nos Humble Indie Bundle e tal, e vale muito a pena, e tem a trilha sonora sensacional, né? Então eu recomendo a todos que comprem, se você... É, bom, pode passar. Não, jabá, se você comprar, a Arara ganha um dinheirinho, já viu, né? A trilha sonora do jogo é super barata, você compra por $2 na internet ou alguma coisa assim, então, pô, $2 por uma hora de música, pra mim é mais do que bom o negócio. Verdade, não foda, a trilha sonora de... É muito foda mesmo. Eu baixei ela e eu vi no carro. E no trabalho, é muito foda mesmo. É, e você vai. Quando você vai ouvindo ela no trabalho, você vai pro trabalho como. Não é. Sabe como começa a trilha sonora? Rebeca Gliossi, sou seu padre digital, negão gostoso em DD4. Diga-me quais são as regras do round 2, round 2. Tá, calma rapidinho. Qual que era o round 2 mesmo? Então, o round 2. Round 2, fight. É músicas de RPG. Qualquer RPG de qualquer época, de qualquer console. De qualquer console, não. Não vale música do desenho Caverna do Dragão, não vale. Não. É. Qualquer RPG no universo dos videogames. Então, tadinho da vitória! Shwing! Arara! Bom, já que eu vou começar, então, o jogo que eu escolhi. Eu era muito fã de RPG, mas ultimamente eu não tenho nenhum RPG que consiga me prender atenção até o final. Então eu peguei uma música do único RPG que eu devo ter completado nos últimos 3 ou 4 anos. Pokémon! O jogo em si ele tem uma trilha sonora legal, mas é a música do final que, tipo, marca mesmo, porque é quando você faz o final bom e aí a música. Você se sente feliz por ter completado o jogo e gasto tanto tempo só pra ouvir aquela música, porque é a recompensa do jogador. E, bom, o jogo em questão é Radiant Historia, do DS. É um jogo muito bom, que trabalha com viagem no tempo e linhas de história paralela e coisas assim. Então você vai viajando no tempo pra consertar problemas e ir movendo a história e conseguir o final bom. E no final do jogo tem uma música muito boa, que é essa que eu vou oferecer pra vocês. Disco Ninja, toca aí História, do Radiant Historia. Olha só. Eu não joguei esse jogo, eu ouvi a música e ela é meio assim, tocante, entendeu? Ela é muito bonita. Uhum. Ela é radiante. O jogo é bom pra caramba. Eu não sei como eu consigo expressar o quanto o jogo é bom. Porque. Oi? Pouca gente jogou isso. Sim, pouca gente jogou. Já é do final da vida do DS e tudo mais. Mas ele tem um clima meio Final Fantasy Tactics, o que já é tipo 50% da qualidade de qualquer jogo. Ele tem um sistema de combate que é interessante. Ele não é estratégico que nem Final Fantasy Tactics, mas ele tem alguma estratégia, os inimigos ficam dispostos em grid. Quem jogou Rockman.exe sabe bem, mais ou menos como é que é o sistema de batalha. Mas a escrita da história, toda a história, assim, tal, todo o planejamento que tiveram, fica muito bom. E o melhor de tudo é que, embora seja um jogo de DS, eles não tentaram fazer aquele 3D que eles tentam em todos os jogos, que fica horrível porque fica tudo pixelado e você acha uma feio. Não, eles fizeram sprites bonitinhos e tudo mais. Então o jogo fica 10 vezes mais bonito porque eles se dedicaram. Ele não tem uma aparência de Nintendo 64. É, ele não vai ser um jogo que daqui tipo 3 ou 4 anos você vai jogar e falar assim, nossa, como era feio na época. Uhum. Hoje em dia você joga, tipo, acabaram de portar Chrono Trigger pro iOS. Isso. Com os mesmos gráficos, entendeu? Por quê? Porque o gráfico não envelhece, né? Sim, Chrono Trigger é um jogo com gráfico imortal. O Chrono Trigger é um jogo imortal. Por mais que as pessoas falem hoje em dia não tem tempo, não tem mais paciência pra jogar de RPG, todas as pessoas que eu falei, joga Chrono Trigger, que vale a pena, todo mundo chegou até o final e falou que é foda. Exatamente. E pra mim, ó, eu sou um grande fã da Square e tudo mais, mas Radiant Historia tá no mesmo nível de Chrono Trigger pra mim. Pelo menos dos RPGs que eu lembro, assim. E fala de viagem no tempo, né? Então, porra. Nossa, mas é melhor ainda do que Chrono Trigger, porque, tipo, Chrono Trigger tem uns finais e tal, só que a história é mais ou menos linear. Você vai fazendo as coisas sempre no mesmo ritmo. No Radiant Historia é um pouco mais livre. E você também tem uns 12 finais ruins e um único bom que você tem que passar horas e horas jogando pra completar. Que frustrante! É muito bom. E tem umas decisões morais, assim, incríveis. Você fica nervoso. Teve uma decisão lá que, tipo, eu larguei o videogame, fui dar uma volta e tal, pra pensar o que eu ia escolher das duas opções, assim. Que profundo! Foi respirar, né, cara? Esse caralho. Jogo realmente é tocante. Eu só consigo jogar esse jogo quando eu tomo uísque. Próximo. Ai, não, caiu no colo, caiu no meu colo. Ah, cara. Tá, beleza, vou eu então, cara. Já aqui. Vou eu, sou eu. Caiu eu! Ah! Vai lá. Não engana ninguém, cara. O jogo que eu escolhi, na verdade eu não escolhi o jogo, eu escolhi a música do jogo, apesar do jogo ser muito bom. Eu já falei desse jogo bastante aqui. Eu já falei no episódio de finais, que pra mim o final desse jogo é o melhor final que tem nos jogos por aí, que com uma história legal. Ele tem uma trilha sonora muito envolvente, muito interessante. A história é muito bonita. A jogabilidade em si não é grande coisa, o jogo em si não é dos melhores da série, não é o melhor da série, é um dos melhores, mas ele deixa um pouco a desejar em alguns aspectos, mas a música dele é sensacional, porque ele é um jogo que deixa você com o coração na mão às vezes, ele é um jogo que trata de um romance, mas é um jogo trágico, é um jogo meio dramático, então a trilha sonora, como toda sonoplastia, ela dá uma ênfase nesse lado dramático, faz você, quando a cena é triste, você ficar triste, você aumentar a emoção da cena, e Final Fantasy X faz isso de uma forma excelente. Disco Ninja, toca aí a música logo de entrada do jogo, e a música que toca em diversos pontos, inclusive quando ele chega na cidade, que dá nome à música. To Zanarkand. Eu fiquei... Fiquei muito feliz que esse jogo agora vai ser lançado em HD pro PS3. E muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar vão poder jogar. Esse jogo tem uma história muito bonita. E a música, essa música, ela inclusive tem uma versão orquestrada da Tour de Japão, que aliás, quem nunca viu Tour de Japão, tem o link aí no post, vou tentar colocar. É muito bom, é uma orquestra que eles tocam só músicas de Final Fantasy, eles pegaram as melhores músicas. E essa, pra mim, é o ponto alto da orquestra. É uma das músicas mais bonitas de Final Fantasy. E toda vez que eu escuto ela, eu lembro de alguma cena, ou a música em si só já me deixa arrepiado. É muito foda. Você já ouviu a versão do Black Mages pra música? Sim. Não, Black Mages também é outra coisa foda. A versão do Black Mages é ótima porque é cantada, né? É? Cantada com um cantor de ópera. Nossa, sensacional. Eu nunca joguei o jogo, mas eu gosto da música só por causa da versão do Black Mages. Não, mesmo sem ter jogado o jogo, cara. Você escuta a música, você vê, percebe, a música é boa. Ela dá um clima. Você consegue imaginar ela num filme de drama que você gosta muito, por exemplo. E o fato do Black Mages também é muito foda porque combina com uma Mirrors do metal. Não, eu não gente, eu tenho uma confissão música. A fazer. Oi? Por favor. Eu ia confessar que eu não vou muito com a cara do Tidus. O foda é que ninguém vai. O Tidus é um protagonista excelente. Mas eu vou parafrasear o Elapso. É. Depois do Squall, depois do Cloud, depois do Zidane. Porra, você não tava esperando. Protagonista de Final Fantasy não é aquela parada. Caralho, que irado. O melhorzinho é o Cécio. Pois mas é. Quando ele vira paladino, ele desabrocha a flor, menina. Seria legal fazer uma progressão assim dos personagens de Final Fantasy. Como eles começaram com o Cloud, o Squall e tal, o Zidane e o Tidus. E como eles acabaram virando uma menina, né? É uma progressão assim de. Ah, o Zidane eu gosto. Não sei se é porque ele é super estilizado e SD, mas eu gosto do Zidane. Pô, mas a Lightning é muito mais macho que todos eles. Mas no Final Fantasy X, o que eu mais gosto é o Seymour, por incrível que pareça. Pô, mas o Seymour ele é maneiro. Eu queria que a Yuna ficasse com ele. Faz isso que é homem, vou ficar com ele. Se fosse um RPG de verdade, você poderia ter essa opção. É verdade. Né? É um pois RPG, é. Né? É um jogo de planilhas, né? Pô, ela ia olhar pra ele, aí ia achar super másculo aquela mecha de cabelo viril que ele tem, sim. Não, não, mecha de cabelo não é viril. Nenhuma. É, você nunca viu, não? A dele é. Próximo! Rebeca Lioshi! Ixi, veio Lioshi. Pra mim. É verdade, já saiu. Então é o... Lioshi. Quê? É Lioshi que fala. Ah, Lioshi. É Lioshi. Não, você não saiu ainda da RPG, então é isso. Sou eu mesmo? Não, não. É, você. É. Ah, tá. Bom, a minha música, eu vou continuar no tema aqui. Tá, vou entregar logo. Vou continuar em Final Fantasy, mas um episódio antes do Final Fantasy IX. Na verdade, eu ia escolher uma música do Valkyrie Profile. Só que era uma música, assim, meio deprê e pesada, porque o Valkyrie Profile, ele é um RPG sobre mitologia nórdica, né? Então é tudo muito épico e pesado. Aí eu deixei de lado e resolvi pegar uma música feliz pra animar a Galerians. Então todo mundo dançando aí no carro! Disco Ninja! Toca aí Ukulele Chocobo de Final Fantasy IX! Ukulele Chocobo! Eu escrevi Ukulele Chocobo! Ukulele Chocobo! Nossa, que coisa feliz essa música. Não, essa é a música quando você tá viajando com a Galerians pra praia, aí tipo 10 amigos entupidos dentro de um carro, aí todo mundo dançandinho e cantando junto. Negócio tipo One Is Love, é isso? Só que com 4x9. Não, e o melhor é que essa música toca sempre que você tá no, em cima do Chocobo. Então você tá naquele lugar mega desértico, lugar que foi destruído, antigas civilizações, e não sobrou ninguém pra contar a história, muito triste, sobe no Chocobo. Então, tá vendo? É apoio moral. Essa música é muito legal. Final Fantasy IX tinha um negócio com o Chocobo que eu ficava meio bolado. Que você... Eu tinha que sair muito do caminho pra onde eu queria ir pra poder pegar o Chocobo pra poder voltar pro lugar onde eu tinha que ir. Então, não fazia muito sentido pegar o Chocobo fora os minigames. Eu fazia mais pelos minigames. Porque tinha o Chocobo Treasure Hunt. Lembra disso? Sim. E você tinha que ficar picando o chão atrás de tesouros. Meu Deus. Isso era muito legal. E, obviamente, quem ficou atrás desses minigames ouviu muito essa música. Inclusive, ela já foi meu despertador, assim, no celular. Meu Deus. Mas aí... o que eu acho legal do Final Fantasy IX é justamente esse tom mais leve que ele tem no jogo como um todo, né? Porque eu acho legal essa quebra. Por mim, os Final Fantasy seriam sempre alternados, assim. Um pesado e deprê, como o Final Fantasy VIII foi, e outro mais leve, depois um pesado e deprê, outro mais leve. O 9, ele tem um final que vai ficando mais pesado. Mas o finalzinho dele é bem açúcar pra caralho, assim. O tema do jogo é bem humorado. Aliás, o tema do jogo não. Durante o jogo, você tem vários momentos bem humorados. Sim. E você também já não leva muito a sério só pelos personagens serem SD, né? Baixinhos e cabeçudos. A própria estética do jogo dá esse tom leve e bem humorado. Não, por mim, a Square Enix vendia a franquia pra Atlas pra eles fazerem um jogo de Final Fantasy decente. Mas isso é só minha opinião. Mamilos do metal! Então agora para fechar o Round 2, Round 2, Ilapsu! vou sair dessas merdas aí de Final Fantasy e vou pro jogo de que empresa, Lara? Da Atlus. Da Atlus? Da Atlus. Eu acho que da Atlus. É da Atlus mesmo, é isso mesmo. Vamos pro canto se pagar um boquete, então, aí, pelo amor de Deus. Boquete? Música no boquete. Esse é um jogo de Super Nintendo de 1995, que só saiu no Japão e depois saiu no Ocidente pra PlayStation e saiu agora uma versão remixada pra PSP. E é o jogo a partir do qual a Squaresoft primeiro contratou o time inteiro e depois copiou para fazer o Final Fantasy Tactics. Tudo bem que ele superou e fez o melhor jogo da história. Mas tudo começou com esse jogo em particular, que é o Tactics Ogre de Super Nintendo da Atlus. Então, Disco Ninja, toca a música aí que a gente tem. Limitation do Tactics Ogre. O Lápis tem dois jogos que o Lápis bate uma punheta forte nesse jogo. É Final Fantasy Tactics e Tactics Ogre. Cara, não tem como não bater punheta pra Final Fantasy Tactics. É o melhor jogo do mundo, pô. Cara, tá vendo, cara? É difícil você encontrar alguém que gosta de tentáculos também, como disse o ouvinte, né? Mas quando você encontra... Uma vez eu me sinto um peixe fora d'água. Nunca joguei Final Fantasy Tactics. Meu Deus do céu, o que você tá fazendo com a sua vida? Eu acho que o único jogo que eu já joguei com Tactics alguma coisa foi Metal Gear Solid. Você fala que nunca jogou Final Fantasy Tactics, é a mesma coisa que você falar assim, nossa, eu nunca ouvi jazz na minha vida. Assim, tipo, jazz. Jazz é meio cult, hein, cara? Não, então, mas você se privou de um gênero específico de arte, entendeu? É uma experiência única que você só vai entender se você jogar Final Fantasy Tactics, que foi o ápice da história dos videogames. Hoje em dia todos os videogames são uma merda, porque Final Fantasy Tactics já foi. É que nem falar, nunca vi um filme pornô. Porra, cara, filme pornô é cultura, cara, é cultura. Outro dia eu tava discutindo, falando, não, lá, tava tentando estudar pra prova, só que brotou esse tópico e teve que discutir. Ah, uma garota falou, nunca vi filme pornô, porque filme pornô normalmente é muito ruim. Por que que é muito ruim? Ah, porque a história não é muito boa. Falei, porra, tem filme pornô com história boa pra caralho. Outro dia eu vi no Cine Privé da Band um cientista maluco desenvolve um controle remoto do sexo. Que ele aperta o botão, aponta pras pessoas e as pessoas ficam excitadas. Então ele queria comer um monte de mulher. Aí ele, só que sempre que ele ia comer a mulher saia da frente. Aí tipo, o cara do bar assim, alright. Só que aí alguém roubava o controle e acabava se dando bem. Ô cara, mas sério, por que que alguém ainda espera que tenha história num filme pornô? Eu não entendo essas pessoas que ainda têm essa expectativa. Pô, mas tem. Eu não sei, assim, hoje em dia a gente tem muito, um negócio muito separado, né? Existem filmes e existem filmes pornô. Eu espero que algum dia existam filmes que tenham pornô no meio, mas não sejam totalmente pornôs e tal, né? Até sexualidade. Infidelidade. Por que você não tem um, sei lá, de olhos bem fechados do Kubrick que tem pornô de verdade, entendeu? Não, e não só aquele foreplay, masturbação. Mas viu, Tactics Ogre é prazer. Final Fantasy Tactics é prazer. Tem tudo a ver com pornografia, tanto é que a gente tá... Sobre pornografia. Tática é putaria, né? Você putaria é tática, alguma... né? Depois disso tudo, Lápis, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Tenho sim. Esse jogo é muito simples. Tem um casal de irmãos e um terceiro amigo. Então são três, né? Dois garotos, uma garota. Então rola homenagem o jogo todo. Próximo! Arara, me ajude com as regras do Round 3! Round 3! A rodada da árvore, né? Nessa rodada, você tem que escolher a música que você gostaria que tocasse no seu funeral. Uma música tão fora, tão épica de Jarvis, que você tocaria no seu funeral. Ou seja, não necessariamente tem que ser uma música triste, né, galera? Se você quer que todo mundo fique no seu funeral, aí tu toca, sei lá, Choose the Anarchist no seu funeral. Vamos lá, para começar, o Tadinho da Vitória escolhe o Ninja Inimigo. Shui! Então vamos lá, que eu não lembro qual é isso que eu disse. Lembrei. Eu quero que no meu funeral toque silêncio. Eu quero que seja um silêncio para todos escutarem os soluços das pessoas chorando. As pessoas chorando? Chorando. Chorando. Esse jogo que eu escolhi tem a música tema do final dele. Esse jogo é um dos meus top 5 maiores jogos de todos os tempos. Se alguém tem a curiosidade mórbida pra saber, é Chrono Trigger, Metal Gear Solid 1, X-Men vs Street Fighter, Final Fantasy 7 e Sonic 2. Tudo errado. E essa música toca no final do jogo, quando você fala, caralho, o protagonista completou o objetivo da vida dele, ele vive em função disso, ele tá no espaço e explodiu a base sinistra que ele tá lá, e ou ele morreu, ou completando tudo que ele tinha pra fazer na vida, ou eu, o melhor amigo dele, a raposa de dois rabos. Eita. Vou subir no meu avião e voar até o espaço pra salvar ele. Então toca aí o tema do Sonic 2, o tema do ending do jogo, né? Toca na hora do final. Esse tema é que tem exatamente essa historinha passando as fotinhos, tipo, explode a parada e todos os animais na floresta. Meu Deus, o que aconteceu com o Sonic? Aí o Tails manda a cara mais expressiva de todos os tempos. Naquela cara dele, que não tem balão, não tem nada escrito, eu sei que ele diz: eu sei que o Sonic não morreu. Ele vai voltar. Aí ele sobe no avião dele, aí vem um passarinho, sei lá, fala tipo, Big Blam Blau. Aí ele fala, Tim Blau. Aí sai voando pro espaço. Aí se tu tem o Zoa, pra que ele tem a porra do avião, aquele filho da puta? Hã? Se tu tem o Zoa, pra que ele tem avião? Porra. É. Porra. Aí ele, o Sonic tá caindo do espaço e o Tails vai e pega ele lá no espaço e yes, acaba o jogo. Só que essa música dá essa, a música dá esse quê, tipo, se o Sonic morrer, ele fez tudo que ele tinha pra fazer na vida, e eu quero morrer tendo feito tudo que eu quero na minha vida. Então tocando a música triunfante, avante. Eu pensei que você ia escolher a música de quando o Sonic tá quase se afogando. Não, essa eu quero que toque quando eu estiver morrendo. Ninja Inimigo, mas essa música só pode tocar se você cumprir todos os objetivos da sua vida, né? Challenge. Você tem que tocar aquela música de morte do Mario e acabou, né? ou aquela do Kirby, a do Kirby do NES, legal. Não, se o médico virar pra mim e falar, você tem X tempo de vida, vai começar a tocar a música do Mario. Taran, taran, taran, taran, taran, taran, e vai tudo tocar acelerado pra fazer tudo. Próximo! Ilapso! Ilapso ficou triste. Tô triste, cara. É porque você morreu, cara. Uma música. Antes de morrer. É porque você morreu, cara. É, eu também quero morrer tendo feito tudo que eu quis fazer na minha vida. Mas tem uma coisa que eu quero fazer depois da vida, que é voltar à vida. E é por isso que Disco Ninja, sem fazer muita, muita história, toca aí a música do, da expansão do Red Dead Redemption, Undead Nightmare, Bad Voodoo. Nossa! Queria botar alguma música de tela de continue, assim. Eu pensei que ele ia colocar Zumbi Dance My Neighbors, mas tudo bem. Fala porque no continue do Street Fighter 2. 9, 8, 7, 6, tem mais nada pra falar, você morreu, né, cara? Ui, cara, só tem vida. Eu agora só faço barulho de zumbi. Então fale um pouco. Tira o Matter Head Sex. Não, moleque, mas você sabe que quando você estiver enterrado lá e sua mão sair da cova, vai rolar um. Eu vou botar a mão pra fora da cova fazendo o sinal do Spock. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Essa é aquela música que toca quando você vai na última missão, no cavalo, boladão? Sobe no cavalo e começa a tocar. Essa música é uma das mais fodas de todos os tempos. E, cara, essa cena vale foda, principalmente pra essa música. Você correndo no cavalo em direção ao pôr do sol tocando essa música. On the back of your horse, riding to the sunset. Ó, caiu lá embaixo. Vou entrar debaixo da mesa pra ver qual o resultado que saiu. Pera aí. Vai ser o meu, só pra alguém precisa apresentar o random.org pro ninja inimigo, cara. Porra, mas o random.org não é o dadinho da vitória. E se minha mãe entrasse no quarto e vez que eu tô gritando dadinho da vitória embaixo da mesa. Tá dando a vitória embaixo. Carara! Eu? Tô velho. Minha música também é uma música de final de jogo, que é um jogo relativamente recente. E o final do jogo, você tem duas opções. Você finalmente consegue realizar todos os seus objetivos, mas ocorreu um cataclisma no mundo. E você tem duas opções. Ou você usa a máquina do tempo que você consertou pra voltar no tempo e tentar consertar o cataclisma, mas esquecer todas as experiências que você acumulou nessa aventura. Ou você usa a máquina do tempo pra viajar pra outro mundo e continuar a sua vida que você criou, as suas novas experiências, os amigos que você fez. Então, é uma decisão muito difícil. Tem que tomar um whisky. É outro jogo que você tem que tomar um whisky e fica completamente isolado. E você fica deprimido e fica jogando no escuro, debaixo das cobertas, no canto do seu quarto. E depois que você faz a decisão, independente delas, toca uma música que é um remix dos dois temas dos personagens que você encontra. Então, pra quem conhece, o jogo é o Bastion, que é um jogo recente, saiu esse ano. E o nome da música é Setting Sail Coming Home. Então, Ninja Inimigo, toca aí, Setting Sail Coming Home. Ninja Inimigo não, eu não toco quase. Ninja Inimigo também. Disco Ninja. Toca punheta essa porra. É tudo ninja, tudo mesmo clã, tá bom. Normalmente ela você quer que todo mundo chore muito no seu funeral. Cara, eu só gosto de jogo que pareça com um filme sueco, entendeu? Pra mim, nossa, que não rolou nenhuma lágrima, não tem graça, entendeu? É do sétimo estrelo pra cima, né? Por aí. E a Arara gosta pouco de baixo. Agora eu fiquei curioso, você faria qual das duas opções, Arara? Na primeira vez que eu joguei o jogo... Não, você falou no Arara. Ué, ele que respondeu. Não, ele falou na primeira vez que eu joguei o jogo. Não tô falando como personagem de jogo, tô falando como Arara. Ah, tá. Arara, eu ficaria batendo minhas asas no teclado, falando Arara, Arara. Aí não seria em lugar nenhum, cara. Arara não consegue usar mouse. Ah! Eu decidi continuar com a minha vida e não abandonar tudo e decidi que voltar no tempo não ia resolver nada. Poético. Mas aí eram 8 horas de jogo pra chegar nesse ponto. Aí eu gastei mais 5 horas, completei de novo e fiz outro final. Também porque eu queria o Achievement de fazer os dois finais. Então, mas só tem essas duas opções mesmo. O jogo não é muito de opções. Aliás, o fato de você ter uma opção no jogo at all, assim, já é uma grande surpresa. Entendi. Ah, tá. Então são dois finais que você pode pegar um ou outro de acordo com as suas ações, mas não tem escolhas morais. É uma espécie de escolha moral, mas os dois finais são mais ou menos bons. Tem uma escolha moral no meio do jogo, que juntos eles compõem as únicas duas escolhas do jogo, mas eu ainda não consegui jogar e escolher a segunda opção. Mas são essas escolhas que determinam os finais? Então, os finais... mais ou menos sim, Essas duas escolhas determinam os finais. Pô, pra escolher a outra opção tem que tomar um absinto, né, cara? Não, cara, é pesado pra caramba, porque o mundo foi destruído. Você não encontra nenhum sobrevivente. Olha os spoilers, hein, cara? Olha os spoilers. Não, se você descobrir isso nos primeiros 5 minutos. Ah, então beleza. E a partir de agora tem spoilers, então. quem não jogou o jogo, eu recomendo que não ouça. Pule 5 minutos do podcast. Quem não quer ouvir spoilers sobre Bastion, pule para. 1:31:25 Tem um traidor. Você conhece um cara que ele queria. Você quer confiança nele, mas ele acaba sendo um traidor e ele te vende pra nação inimiga que não foi destruída. E só que ele faz isso com a melhor das intenções. E na fase final, você pega uma arma absurdamente poderosa, um ariete da base inimiga, e começa a destroçar todos eles. Só que aí você encontra esse traidor jogado no chão, espancado pelos próprios caras pra quem ele te vendeu. E você tem a decisão de continuar com a arma super poderosa ou carregar o cara, sem usar nenhuma arma, pra fugir de lá. E... eu não consegui abandonar o cara. Eu joguei 2, 3 vezes. Não consigo. É difícil pra caramba. E aí, se você escolhe não abandonar o cara, você coloca o cara nas costas e continua andando no jogo sem poder revidar. Os inimigos começam a atirar em você e você vai andando. Andando devagar, sem poder revidar. E aí sua vida vai acabando, você vai ter que usar poção. Mas uma hora as poções vão acabando. E aí quando eles estão quase acabando, você já tá na metade da vida e não tem mais nenhuma poção, aí um dos capitães dos inimigos estica a mão e manda os caras pararem de atirar. E aí eles abrem caminho pra você fugir e você sobrevive. É emocionante, é arrepiante essa. Ih, tá chorando. Mas tem algum momento que mostra o cara se arrependendo e pedindo desculpa por ter te vendido? Sim, no final, entre essa fase, que é a fase final, e a decisão que você toma, você pode conversar com qualquer uma das pessoas com quem você interagiu no jogo. E aí você pode discutir essas coisas de por que que ele fez isso, ou qual a decisão que ele deve tomar. Então cada personagem tem uma opinião diferente sobre a decisão que você deve tomar no final do jogo. É um jogo bem marcante mesmo. E provavelmente o melhor jogo que eu joguei esse ano. Fácil. Nice. Agora eu vou te ouvir. Próximo! Feche com chave de ouro a música do funeral, Rebeca Gleiosis, reações do Pato de Down. A minha música, eu escolhi uma música que tem um tom muito dramático e muito épico, que tipo assim, digamos que tá rolando o meu funeral. Aí se tiver um transeunte, uma pessoa fora, assim, passando pela porta do cemitério e ouvir essa música, ela vai pensar, caraca, essa pessoa foi foda. Quem tá lá dentro do meu funeral e me conhece, vai saber que eu não tive uma vida assim, né? Essas coisas. Mas qualquer pessoa que estiver passando fora só de ouvir a música, vai pensar, essa menina foi muito foda, ela fez tudo na vida. Uma música muito boa. Se essa música transmite essa mensagem, ela deve ser muito boa mesmo. Transmite. Ela transmite que a sua... amigo. Ela transmite que a sua vida foi épica, entendeu? Então, Disco Ninja, play aí a música Icarus de Deus Ex Human Revolution. Rebeca escolhendo a música aqui do jogo mais... do jogo mais novo em que ninguém aqui pode falar muito pra dar um mega spoiler. Mas essa música é muito épica, Rebeca. Você realmente quer que nem as pessoas que te conheçam... até as pessoas que não te conheçam comecem a chorar quando estão na porta da igreja, né? Isso, quero que elas pensem que eu fui muito foda. Porque começa com aquele coral, né? Ave Maria! Não, pelo amor de Deus, essa música. Odeio Ave Maria de Bruno. É, bonita mesmo. É, a música é linda. E o jogo é muito legal. Recomendo também para todos. Acho que vocês estão percebendo um padrão aqui, né? A pessoa que gosta pouco de ficção científica, pouco de cyberpunk. Ao contrário do Clay Logan, que ele não gosta de ficção científica. Meu Deus. E aí é isso. Eu não posso falar muito, né? Porque senão vai ser spoilers. Mas essa música, ela toca em algum determinado momento dramático? Alguma coisa que você fala, caralho, fudeu! Cara, ó, eu não sei, porque na verdade eu não terminei o jogo. Mas ela é o tema principal do jogo. Entendi. Então ela é foda por si só, na fodice dela mesma. Isso, exatamente. É. Eu ganhava as duas comidas pra ter. Caralho, hein? Ai. Não peço, não, eu peço que vocês não esqueçam de entrar no nosso site www.baixofriendsoco.com para votar quem foi o vencedor campeão avassalador de cada round, pois isso aqui é uma disputa batalha musical com um globo de luz de combate e as guitarras de machado. É, posso dar um recado? Por favor. Tá rolando agora, vai rolar nos Estados Unidos em dezembro, o Video Game Awards da Spike TV, e a música do Bastion tá indicada como a melhor música de videogame desse ano. Então, se você gostou da música e você acha que ela é melhor que as músicas de Portal 2, por favor, vai lá no site thefight.com e vota nessa merda. Não, peraí, a música do Deus Ex tá concorrendo também? Não sei se a música do Deus Ex tá concorrendo, eu acho que não. Mas Deus Ex tá concorrendo como o melhor jogo e o melhor RPG, eu acho. Mas eu gostei que você falou com muito desdém, tipo, votar em Portal 2. Não, eu gosto pra caramba de Portal 2, mas a diferença é que Portal 2 tem uma empresa com centenas de funcionários. Deus. E o Bastion foi feito por 7 pessoas, entendeu? Então eu tenho muito mais respeito por eles, porque eles estão muito mais fodidos. Mas não pode porque foi feito só por 7 pessoas, porque realmente a música é sensacional. A música de Portal 2 é legalzinha, mas não vale um prêmio foda como a música de Exatamente. Death. Exatamente. E outra que todo mundo já tava esperando, né? Todo mundo já tá esperando. Todo mundo gostou da música de Portal 1, todo mundo achou bonito. Então eles precisavam fazer uma música legal pra Portal 2. E é realmente legal pra caramba. Agora, as de Bastion não tem comparação, é muito melhor. E gostaria de também... That's what I'm counting on. E o quê? I used to want you dead, but now I only want you gone. Walk, Rebeca, todo mundo sabe que você canta bem, cara. Não precisa ficar exibindo. Não, mas eu preciso me convencer, entendeu? Ah, olha só. Arara, só pra você ter uma ideia. Muito baixo. Você fica falando que as pessoas nos seus funerais não vão achar que sua vida foi foda, que não sei o quê. Tem que parar de pensar assim, não dá certo, não. Pô, é. Daqui a pouco você vai estar tomando uísque e jogando Bastion desse jeito. Não Daqui a pouco certo. Sou eu que tô deprê tomando uísque na lareira, assim. As pessoas vão passar na frente da igreja, no seu funeral, e vão falar: aquela que foi a lendária Rebecca Lyoshi do Girls of War? Foi. Isso. Realmente, o mundo não é mais o mesmo. É eu isso não que preciso, eu quero. Eu não tenho mais motivos pra viver nesse mundo. Isso. É isso aí, galera. Vocês sabem que o e-mail é eugostojogo@frentesoco.com. Mandem seus e-mails, críticas, sugestões e porradarias que nós adoramos ler e ouvir. E whatever. E o Senhor da Eternidade gosta de anotar no caderninho de sugestões a serem ignorados. Pra quem não sabe, tá dando mole, o Disco Ninja não é o Ninja Inimigo, como o Yuri Alara Oliveira Petnis falou. É, o Disco Ninja é o mesmo cara que fala: atenção, Transadec, é o toque. Então é isso, galera. Até semana que vem. Tchau. Abraço. Você esqueceu do abraço. Abraço. Não, você não escolheu música. Você pegou uma música que combina com qualquer coisa e colocou. Você é uma decepção. É, verdade, eu também acho. Funeral, se pegarem meu caixão e entrarem no caixão, tantarantaran, tá ótimo, cara. Não, isso aí eu teria que sair do caixão, ia ser muito irado. Ser... Então a pessoa fazer, bum, exploda a porta do caixão, tantarantaran. Peguei a calça, sentei no vaso, comecei a cagar. Não, isso aí é quando você dá descarga. Você terminou de cagar, bate as calças, cara, dá descarga. Hora. Aí o cocô rodando lá. A descarga na viradinha da música. Entrou na fila do banco, tá aquela fila enorme de gente. Você fala: tem que pegar a senha, tem. Aí você aperta o botãozinho da senha. Ou então você terminou de cagar, começa a dar descarga, aí a privada entupiu. Aí começa. A privada encher. Aí o negão assim: vou zarpar. Tá no Maracanã, no mictório do Maracanã, começa a mijar e para o negão do teu lado, começa a mijar, aí respinga mijo dele na tua calça. Ou seja, essa música cabe em todos os momentos dramáticos, né? Pois é. Você tá tentando cagar lá no banheiro público sem encostar, não sei o que, de repente você escorrega, encosta. Ai, gente. <risos>